fé por intermédio da palavra. Doar apoio a todos possuídos pela mágoa. Invalidar a inquietação da alma. Alcançar desde o privilegiado ao morador da calçada. É a missão que conduzo desde Fidélio. Cumpro com ela sem o mínimo de retrocesso. Avanço com o poder do pensamento, direcionando os ouvintes a vencerem conflitos internos. Na passagem pelas paredes do íntimo, estabeleço focos para a limpeza do espírito. Troco a vontade pelo preciso. Ensino a dignidade e o valor do amor adormecido. O valor de um pai arrependido, o respeito emitido. Constam na poesia que transmito, coberto pela justiça transito. Abominando as trevas, derrubando a ira sobre o inimigo. Na semelhança sagrada me comunico. Usa a minha sombra para nunca me sentir sozinho. Contagio cada chão que piso. O vírus da minha poesia faz de todo homem esclarecido. Dá-me a tua mão e não te minto. Levarei-te aos aposentos do omnipotente e invicto. Lugar onde a mágoa não mata mais. Fez de mim um mensageiro e também um black on both sides. Ofereço compreensão, resiliência, vos concedo a ponderação, paciência. Removo-me quando a desordem chega. Faço-me presente no lugar em que o senso marca a presença. Suavidade ao riscar da caneta. Tranquilização dos efeitos negativos da nossa era. A era da exigência que impera, da ansiedade que enferma e da dura insônia que não cessa. Sempre que ousares colocar esta faixa, serás poeticamente trago para minha casa. O mundo da visão que não engana, onde o discernimento e a verdade custam pedaços de nada. A linguagem da irmandade adorada é a certeza carimbada pelo compromisso da palavra. Há mais poetas como eu na marcha, não calculamos nada. A gente busca no invão uma esperança. A gente busca no invão uma esperança. Mensagem do outro lado do mundo. Kid MC. Na semelhança sagrada me comunico. Usa a minha sombra para nunca me sentir sozinho. Contagio cada chão que piso. O vírus da minha poesia faz de todo homem esclarecido. Dá-me a tua mão e não te minto. Levarei-te aos aposentos do omnipotente e invicto. Lugar onde a mágoa não mata mais. Fez de mim um mensageiro e também um black on both sides. Viajo de forma espírita pelo globo. A imaginação não tem barreiras. Ele fechou a boca do Leviatã. Não há muito em mim. Eu sou apenas um grão de areia. Tu pensas que entendes, mas não percebes disso, man. Só com a natureza tu não chegas ao petiço, man.